plano que promove enganos, percebo os teus planos, ruína causando. Amante de intriga, discurso moralista, construtor de briga, voz da fadiga. As suas ideias são escassas, suas frases são falsas, errôneas, suas causas te ouvir e me enganar. Fala demais, inimigo da paz é o mais certo. Hipócrita, patético, demagogo, assim discreto. Nada cozinha, o seu comentário é banal, fulano boçal. Fala demais, vai passar mal, vai passar mal, fulano boçal. Fala demais, vai passar mal, vai passar mal, vai passar mal, rapaz. Yo, falador, lírica, que fala de falador. Toma mais style. Eu sou mover bala na balango, raga, energia, manega, bacana, drama, bass style. Birel, eu, Áurea, esse é o lírica, selecta. Chega sorrindo, brincando contigo, de ser teu amigo na patifaria. Na ajudaria, vacina pessoas, dispensa conversa, repleta ideia, completa comédia. Nele reina maldade, deslealdade, mentiras são ditas, palavras são ditas. Voz da intriga, palavria, uns cubos em vão, levanta questão. Fala por trás, fala demais, cobra atitude, de forma rude. Qual é sua função? Não sabe, se ilude. Cadê a virtude? Não sabe, assume. Se perca o fio na trilha, buscando ideias errando, proclama meu nome. Mesmo é que eu descortando, prossiga adiante, profano. Profeta, falsa, profecia, poeta. Do ego, sua pessoa, enjoa, alucina, ecoa, transborda, à tona, ironia, esbanja, canguete, nem fale, meu nome sabe por quê? Quer saber, vou lhe dizer, falador, depois não vai dizer que Liricals não te avisou. Formaliza e escuta, meu irmão, deixa a chega pra poder trincar. E aí, que vai, parador?